Na ponte da estremecência, a chave que abre os portões do desconhecido. É a mesma que desejou não haver. Naquela figueira sentiu-se pela primeira vez suspensa no espaço e no tempo. Se rompeu de todas as barreiras e nadou na lama. Bandeiras. anel. Xícaras douradas, pulsando, pulsando, pulsando. Os ponteiros de cera. Thank you. soldadinho de chumbo derretido e a coroa e o sapo e o pincel. Que pinta o trajeto. Indesejável. Mas esteticamente necessário. Sábio disse que não há labirinto no singular. Com exceção do título da canção. Um labirinto de possibilidades. E de sabores. Sabores. Sabores substanciais. Lacunas no vazio, necessariamente estético. Da figueira até aqui, um atalho. chave que possibilita o avanço. Say.